E aí, Vitor? Tudo bem? Tudo bem, Edgar? E você, como Alô? segue? É, na luta de sempre. Então, vamos começar um hangout novo hoje? Certo, vamos lá. Então, eu estava pensando que eu acho que o assunto importante do momento é a saída da Inglaterra da União Europeia. É, com É o certeza é o que Brexit. está acontecendo, né? É, eu queria falar não só disso, mas todas as não só as implicações disso, e as causas, mas também o que as opiniões públicas e tudo mais, tipo, as pessoas comuns, né? O que que elas estão pensando sobre isso, o que que a mídia está também falando. Certo. É o seguinte, primeiro eu fiquei bem. Eu fiquei bem chocado porque, meu, eu não esperava, assim, do ponto de vista de qualquer pessoa conservadora nesse mundo. Mas notícia boa andava tão raro. Parecia que as coisas só iam mesmo para um lado, que eu fiquei surpreso. Eu não estava esperando uma notícia dessa tão cedo. Uma notícia grande ainda. É, tipo, porque a saída da Inglaterra da União Europeia, pensa, Inglaterra é uma das maiores potências do mundo. Se você entender a União Europeia já como um laboratório para um futuro governo mundial, é uma perda bem grande para eles. Com certeza. É isso que eu estava até pensando. E obviamente que, meu, algum plano B os caras iam ter para isso, né? Não, mas eles têm, tenho certeza. Mas então, não sei que você também estava esperando disso. Bem, foi que acho que dia 23. Acho que foi dia 23. Dia 23, eu recordo que as últimas notícias indicavam que a opção por se manter na União Europeia estava ganhando por cerca de 52 ou 55% até o momento, né, das urnas que já tinham sido apuradas. E eu já havia também perdido as esperanças e com certeza eu esperava que não daria grandes coisas o resultado final. E para mim também foi uma surpresa quando no dia 24, sexta-feira, acordando e pela manhã fui ver as notícias, né, o que estava acontecendo no mundo e felizmente o sim, né, a opção sim para o Reino Unido sair da União Europeia havia ganhado. Foi realmente fantástico, foi uma virada fantástica. Inesperada até. Eu também não esperava muito, porque eu andei percebendo uma coisa. As estratégias globalistas são sempre meio parecidas em todo lugar, né? Quando acontece algum país, você pode ver que está sempre acontecendo algo parecido no outro. Por exemplo, a história do casamento gay, vai, que começou num lugar, de repente no outro também, no outro. E eu estava percebendo esse padrão para muitas coisas recentemente, e eu percebi esse padrão em eleições. Porque, por exemplo, a vitória da Dilma na última eleição do Brasil foi aquela coisa, venceu por muito pouquinho com uma apuração suspeita. Na Venezuela, a mesma coisa. Aí, recentemente, eu teve uma eleição na Áustria, que o Partido Conservador também perdeu por 1%. Não sei se você reparou isso. Eu estava meio que chegando a essa conclusão que era uma estratégia isso. Esse caso da Áustria, vamos dizer, é quase que certo que houve fraude. E aqui também no Brasil, com quase que certeza, nós sabemos que houve fraude. Isso é E a forma de praticamente certo. disfarçar. Certo? Não, e a forma de disfarçar a fraude é sempre ganhando por 51% ou por uma diferença sempre muito pequena. Já Olha, mas reparou isso? eles tentaram fazer isso nesse plebiscito aí na União Europeia, tá? Eu estava ouvindo justamente hoje cedo eu estava ouvindo o programa de rádio do David Duke e ele estava com um convidado, um militante nacionalista britânico. Tanto para mim quanto para o ouvinte, quando que tem programa do David Duke? Eu tô ouvindo o audiobook dele, My Awakening, estou gostando muito. Eu queria depois até, talvez valha a pena acompanhar. Olha, o David Duke, se você entrar no site dele, você encontra. Ele faz cerca de dois ou três programas de rádio semanais e fica acessível no site dele para você ouvir onde e como você quiser, né? Eu vou olhar. Porque E sabe o livro dele, infelizmente o é My apenas em Awakening? inglês, como um programa de rádio, é só em inglês. Eu não sei se tem alguém que coloca os programas dele com legenda em português ou espanhol no YouTube, por exemplo, eu não sei. Certo? Porque eu escuto diretamente do site dele. Mas, para quem tiver interesse, é só acessar o site dele. Só procurar pelo nome dele no Google, que é o primeiro site que vai aparecer o dele. E procurar os programas de rádio dele. São sensacionais, sempre sensacionais. Uma fonte de informação fantástica. Eu tô conhecendo ideias dele agora, que eu te falei, eu tô acompanhando que ele disponibilizou de graça o audiobook do My Awakening. Eu tô escutando um pedaço por dia. Ele tem de graça na internet também. É fácil de achar. Mas então, deixa eu só concluir o que eu estava dizendo. No programa no último, penúltimo programa de rádio dele, eu não recordo, mas foi o que eu ouvi hoje. Ele estava com um convidado, que agora não recordo o nome da pessoa. Eu até posso até procurar aqui. E um patriota britânico, Mark Collett. E essa pessoa, esse rapaz, falou que um dado curioso que eu não sabia, para mim era desconhecido, e que realmente me intrigou. O que acontece? Para as pessoas que queriam participar da votação desse referendo na Inglaterra, no Reino Unido, quer dizer, havia a necessidade de você se registrar no site lá, um site que o governo disponibilizou, em que você tinha que fazer um registro online, certo? E esse site ficou fora do ar, deu um bug no site, enfim. Ficou fora do ar durante um curto período de tempo, cerca de 1 ou 2 dias, eu acho. E depois, quando o site retornou, o governo estendeu o período, o prazo, né, para o registro. E justamente nesse período, esse pouco tempo a mais que foi dado, devido ao site ter caído, foi registrado cerca de 2 milhões a mais de registros. Então foi um tempo, foi uma Certo. quantidade gigantesca de pessoas se registrando nesse pequeno período de tempo, de extensão que eles deram, entendeu? Se for comparado com todo o período que o site esteve disponível para o registro. Então, esse rapaz, o Mark Collett, ele disse que é muito suspeito e há uma grande probabilidade que desses 2 milhões de registros, provavelmente tem uma grande margem de fraude aí. E que também houve uma grande porcentagem de Pera, o que a ausência. fraude tem a ver com o registro? Eu não Como? entendi essa parte. Eu não entendi a ligação que você fez entre esses registros terem acontecido 2 milhões em pouco tempo, depois do site ter voltado para o ar, com a ideia de fraude. Veja bem, se você tem um período, vamos dizer, de 10 dias para que as pessoas se registrem. No oitavo dia ou nono dia, o site responsável onde você deveria fazer o registro efetua um problema e você disponibiliza aquele acesso por um dia a mais para compensar o tempo que ficou fora do ar. E você registra um volume gigantesco justamente naquele último dia, muito superior ao dos dias, aos 8 dias, vamos dizer assim, superior, 9 dias anteriores. É uma movimentação tanto quanto suspeita, ao menos na minha opinião, e é a opinião também desse patriota inglês. Entendeu? É, ainda mais se você tem muito registro, faltando muito pouco tempo, seria sensato estender, né? Porque significa que tem muita gente acessando. Sim. Enfim, foi um volume muito grande em um período muito pequeno de tempo em comparação à quantidade de registros que haviam sido feitos durante todo o período anterior, entendeu? E fora isso, teve também um alto percentual de pessoas que não foram votar. Pessoas até mesmo patriotas e nacionalistas que deixaram de votar porque elas simplesmente achavam que não, essa votação é comprada, já tá são cartas marcadas, não adianta de nada votar, isso aí faz parte do sistema e tudo mais, então não foram, não se registraram e não foram dar o seu voto. E apesar de É, tudo isso, eu achava isso. Tudo isso, o voto pela saída da União Europeia ganhou. Fantástico mesmo. Não, eu achei fantástico, mas eu fico pensando se é o que estava no plano. Se pode, porque os globalistas também erram. Pode ser que a ideia era fraudar, mas alguma coisa não deu certo. Olha, eles dispõem de outros mecanismos para mudar isso daí. Tá, o que acontece? Eu estava pesquisando e, segundo a legislação e tudo mais, o país que sai da União Europeia, ele tem 2 anos até a sua saída efetiva e há cláusulas que especificam que nesse período de 2 anos outras consultas populares, outros plebiscitos podem ser realizados para ver se a vontade da população não mudou. Ou seja, eles podem, daqui a algum tempo, fazer outros plebiscitos, outras votações, até que consigam o resultado desejado por eles. Isso aí pode acontecer, entendeu? É, sim, isso sabe que isso é uma estratégia velha, né? Sim, De, ah, dos claro. planos globalistas. Faz com refer, por exemplo, o referendo para desarmamento. Eles fazem em um país. O povo vota não, passa um tempo e pergunta de novo. Diz não, perguntam de novo. Diz não, até perguntar sim. Até a pessoa dizer sim. Aí não faz mais. Você já percebeu que isso é uma estratégia comum, inclusive, hoje em dia. Sim. Mas é bem provável que eles, daqui a algum tempo, eles tentem fazer isso novamente. E, obviamente, eles vão intensificar a propaganda e todos os dispositivos e Não, mecanismos de já lavagem estão cerebral deles. intensificando. Eles vão acionar isso no nível máximo, entendeu? Já estão intensificando. Eu notei pelos comentários em rede social e tudo mais, que já estão colocando na cabeça das pessoas que essa saída é uma catástrofe econômica. Ah, é óbvio, eles vão tentar fazer, agora eles vão tentar Que é fazer um uma ideia terrorismo. também, que é uma ideia racista. Não, já estão fazendo. Infelizmente, como eu não sou tão ligado na mídia mainstream, não sei exatamente que ideia que estão passando, mas pelas pessoas que andei conversando, eles já estão meio que passando essa ideia. Eu tenho Uma certeza que sim, tenho certeza. amiga minha online falou que no Globo News eles ficam falando já em racismo. Falando, ah, isso é só por causa dos imigrantes. Eles não querem mais um mundo aberto. Ou então ficou falando, ah, mas a Inglaterra foi imperialista, colonialista. Aquele velho argumento, e agora como é que pode reclamar de fazer parte da União Europeia? Entendeu? É a baboseira de sempre, né? Sim, aqueles argumentos velhos e batidos. E eu percebi porque eu vi pessoas próximas. Assim, eu tenho amigos de direita, mas não é conservador, é aquela de direita liberal. Ou seja, aquela pessoa que é de direita, mas só pensa em economia. Sabe? Sim, com Tipo aquela certeza. pessoa liberal extremo. Então, eu sei que não importa se a ideia é corrosiva no campo cultural, se é tudo que. Se é bom para a economia, serve, pronto. Tem gente que é assim. Né? E o pessoal que é assim já estava falando, nossa, mas vai dar problema. Já. E eles olham assim, não a longo prazo, esse pessoal é muito imediatista. Se você reparou isso. Então, se a bolsa caiu ontem, ah, o negócio foi uma péssima ideia. Não está olhando. E quando a gente fala sobre o futuro da Inglaterra, os planos globalistas, estamos falando sobre o que a Inglaterra vai ser daqui 50 anos. Entende? Esse povo não, esse povo que só pensa em economia, liberal, libertário, etc. E são muito imediatistas. Além de Sim, imediatistas, eles são, veja bem, eles são tão materialistas quanto os comunistas. É a minha opinião, né? Eles são tão é o outro materialistas lado. quanto os comunistas. Mas prossiga, por Não, favor. isso eu concordo plenamente. Não, e então o primeiro argumento é o da economia, que já pega esse povo. Aí o segundo argumento que eu notei o pessoal falando bastante em rede social é a ideia de que aquilo vai contra um mundo mais aberto. Ah, como seria melhor um mundo aberto, sem fronteira, com todo mundo unido, e a Inglaterra com sua ideologia agora reacionária está indo contra esse ideal. Ah, cara, mas sinceramente, isso aí é uma conversa tão ridícula, esdrúxula, sabe? Isso aí é É, conversa assim, fiada de globalista, de pessoal mas muita gente cai internacionalista. nessa. Eles não. Sim, eles não percebem algumas coisas. Que primeiro, quando você dissolve as fronteiras, você tende a um super-estado. Que a União Europeia nada mais do que era isso. A partir do momento que você tem uma Inglaterra onde é democracia, né, o pessoal votava nos parlamentares e tudo mais, né, é uma monarquia parlamentar, mas democrática. A partir da hora que você tem a União Europeia como um super-estado acima dos estados, impondo leis, e você não votou em ninguém que faz parte do governo da União Europeia, Então você já não tem mais democracia. Não que esteja defendendo que a democracia seja o melhor tipo de governo, mas se você é uma pessoa contra ditaduras, você já está fazendo. A pessoa já percebe que a planta europeia já está fazendo isso errado, porque já é um governo que manda no seu governo, que não é formado pela vontade do povo, é formado pela vontade de uma pequena elite. Entende Claro. onde eu quero chegar nisso? E a ideia de sofrer fronteira é basicamente isso, né? Exato. Aliás, assim, eu acho que se esse pessoal liberal, direitista liberal ao extremo, eles deveriam dar o exemplo. E Não. se eles não querem fronteiras, a primeira coisa que eles têm que fazer é derrubar o muro das casas deles, né? E tirar as portas, vão fazer casa, a casa dos liberais sem fronteiras. Também. Ou seja, é uma coisa de uma hipocrisia asquerosa, sabe? Sim, porque eles falam sobre propriedade, defender propriedade privada, mas agora que você fala de mundo, dissolver fronteiras nacionais, você não percebe que aquilo é uma ideologia marxista. Não está falando da propriedade privada, mas está falando de cada do, de, do, do povo ter controle do seu próprio país. Assim como como eu posso dizer? Assim como no pro pessoal comunista, o muro da sua casa tem que ser derrubado, né? Porque a casa, uma ideia comunista, a casa não vai ser sua, vai ser de todo mundo. A ideia de você criar esses grandes blocos de dissolver fronteira dos países é aplicar essa ideologia marxista com o país. Você não tem mais fronteira de todo mundo. É a mesma coisa, se você for pensar. Sim, mas eles são tão internacionalistas e globalistas quanto os comunistas. E materialistas quanto os comunistas. Entendeu? Eu estava aqui falando não só. Sim, eu estava falando inclusive não só desse pessoal liberal, mas eu estava tentando entender a opinião das pessoas comuns. Aquela pessoa que não é muito ligada em política, não é de esquerda nem de direita, a grande maioria do povo. As opiniões dominantes, sabe? Mas a maioria do povo não sabe nada de nada, ainda mais aqui no Brasil. Não tem noção nem da. Não sabem muitas vezes organizar nem a própria. Vamos dizer assim, a própria vida financeira da família, quanto mais. Uma opinião quanto a um nível de país. Oi? Mas eles querem. Todo mundo hoje quer ter opinião sobre tudo. Assim. Hoje é mais. Não é bonito você falar que leu e que estudou, mas é bonito você falar que você tem opinião. Então Ah, é óbvio, você, porque sabe por quê? Porque não sei quer lá, parecer tem ignorante. 16 anos já te. As pessoas acham que é feio e que elas vão ter pa passar uma imagem de ignorante se elas disserem que elas não têm conhecimento de causa sobre determinado assunto e por causa disso elas não podem opinar. Mas eu, pelo menos, quando eu não sei de algo, eu não tenho a mínima vergonha em chegar e falar. Nem assumir isso, não é vergonha nenhuma, até porque é praticamente impossível um ser humano dominar todos os campos do conhecimento universal, entendeu? Mas o brasileiro não, ele quer dar pitaco em tudo, lamentavelmente. Entendeu? O brasileiro, obviamente, que a gente fala assim, muitas, uma grande parcela da população, obviamente não é todo mundo, mas ó, vê, se você parar numa praça para entrevistar as pessoas e você vai ver que uma grande porcentagem da população, lamentavelmente, é assim. Sim. O que faz o que o que acaba criando uma massa de manobra muito fácil, porque o cara que não sabe nada e quer ter opinião vai repetir o discurso do primeiro que lhe parecer inteligente. Ah, exato. Basta vestir um terno e gravatinha. Falar que fez é Então, doutor em trazer alguma tudo. coisa, né? E se torna uma autoridade. Não precisa nem ser doutor. Às vezes nem doutor, às vezes ator de televisão. Putz, tá, Ah, sim. todos os atores estão falando, eu não sei nada, eu não posso passar por público. Se todos os atores, todo, né, todo o povo chique da televisão tá falando, eu vou fingir que eu. E a pessoa, eu vou repetir o mesmo discurso, e a pessoa começa a fazer isso. E eu queria até emendar isso nessa essa ideia, esse jargão, né? Porque a manipulação ela trabalha muito com gatilhos emocionais e frases de efeito. E esse jargão do mundo sem fronteira, como seria melhor tudo unido, que é uma frase criada para causar mesmo gatilho emocional, conquista muito rápido a opinião da pessoa, do cidadão comum. Sim, mas são truques baratos, né, para conquistar as pessoas, ativar o lado emocional das pessoas, entendeu? Fazê-las reagirem sem raciocinar. Isso aí eles utilizam isso o tempo todo. É em novela, né, é em noticiário, é em propaganda, entendeu? Só você, às vezes não precisa nem falar nada, é só você botar uma imagem triste, com criança chorando, com criança, com pessoas idosas chorando, morrendo e tudo mais, e botar uma frase de efeito que vai, todos eles vão aceitar isso. A maioria da população vai aceitar isso. É triste. E às vezes falar algo muito mais sério, mas não tem uma imagem, ninguém liga. Ah, exato, né? A tal história de que uma imagem vale mais do que 1.000 palavras, lamentavelmente é verdade. Pro efeito psicológico, com certeza isso é verdade. Né? Como nós havíamos conversado no Hangout anterior, É por você isso pode que. escrever 1.000 livros, centenas de livros, publicá-los, tentar fazer, dar conferências, palestras e tudo mais. Se um sujeito como Steven Spielberg Faz um fizer um filme. filme completamente apartado da realidade, da história e tudo mais, contrariando aquilo que você, nos seus, nas suas centenas de livros, você prova com farta evidência, né, documental e tudo mais, meu amigo, é lamentável, mas as pessoas vão acreditar mais no filmeco de Hollywood do que num trabalho sério de pesquisa. É, Entendeu? isso Ainda vão até. encher o peito para falar que não, porque viu o filme tal. Ai, muito, já vi muita gente assim, que tipo, Entendeu? vê um filme e sai É, aí falando que sabe tudo aprendeu, a de história. pessoa aprendeu história, né? Aprendeu história vendo aquela obra de propaganda. É lamentável, mas é a verdade, é a realidade, é a verdade. É, inclusive, você citou Hollywood. É legal para ressaltar que pessoal, para esse pessoal que diz não, mas a indústria cultural é burguesa, é capitalista, sabe? Esse jargão todo, esse pessoal nunca parou para pensar que Hollywood poderia, por exemplo, ter acabado com o comunismo se quisesse. Só que nunca você vai ver um filme numa grande produção de Hollywood mostrando as atrocidades cometidas pelo comunismo no século XX. Jamais. Existe quantos filmes assim você consegue lembrar falando assim? Eu não consigo lembrar nenhum. Não, nenhum. Aí eles acusam Hollywood de fazer propaganda anticomunista porque tem um comunista que é o vilão no 007. Fala, meu amigo, se eles quisessem mesmo fazer propaganda, tem muito podre para mostrar sobre a história desde a época do bolchevismo, que você pode muito bem ver que Hollywood defende. Hollywood não faz questão de não mostrar. Ou outros exemplos que eu posso dar, né? Quantos filmes existem sobre o genocídio armênio? Se alguém quisesse. Então, o que não foi mostrado em filme, ninguém liga. Exato, né? A verdade é que o maquinário de cinema de Hollywood é uma máquina de propaganda que serve a um determinado grupo de pessoas que possui ideais bem escusos, obviamente jamais declarados explicitamente nos grandes meios de comunicação, que já são declarados em determinados meios que não são geralmente A maioria das trazidos empresas. na mídia ocidental. Não, a maioria das grandes empresas, das grandes produtoras, estão na mão dos globalistas, são as mesmas pessoas. Ah, Então. sim. Então você vai ver quem produz esse filme, sei lá. Você vai ver quem é a produtora. Se você vai pesquisar quem é dono de quê, você vai chegar sempre nos mesmos. Exato, né? Mas E aí eu fico pensando, né? Tem pessoas comuns que mal sabem o quanto foi uma vitória grande essa saída da Inglaterra, da União Europeia, e ficam atacando, repetindo. E pior é o que viu na mídia. Um sujeito conversou comigo na internet e justamente veio com esse argumento, mas eu acho que horrível o que eles fizeram, porque eu sou a favor de um mundo aberto, sem fronteiras, unido, e esses caras estão indo contra isso. então, mas quando uma pessoa lhe perguntar isso, você deve perguntar: você tem muro na sua casa, no terreno da sua casa? Tem. Então você já acusa essa pessoa de racista, nazista, de sei lá, do que for, que eles gostam de acusar os outros. Assim, Sim. você não dá o exemplo. Se você quer um mundo sem fronteiras, comece abrindo a sua própria casa. Tire as portas, derrube o muro da sua casa. Eu tentei explicar sobre os problemas do. Tentei dar uma explicação sobre o que é o globalismo. Falando, meu, você derrubando todas as fronteiras, você leva a um Estado centralizado e totalitário. Você leva o controle total. E daí a pessoa começa, não, mas isso é teoria da conspiração. Falar que é teoria da conspiração Ah, isso é desculpa mais idiota e simples, né? É bem fácil quando alguém chega para você com vários argumentos, você fala: não, isso é teoria da conspiração. Aí você anula todos os argumentos da outra pessoa sem precisar analisar nada. Entendeu? É bem simples isso. aí. E, no fim, eu acabei sugerindo pro cara ler alguns livros. Ele depois falou que vai olhar. Eu duvido que vá olhar nada. Só É, falou isso normalmente daí, não vai. só falou isso para não querer ser taxado de De ignorante, burro. mas com certeza não vai ver nada, que é o que a maioria das pessoas Que eu falo, faz. às vezes Se você você quer mandasse discutir. ela ver um filme, talvez até fosse. Ou se você mandasse ele comprar alguma revista de fofoca que vende na banca de jornal, ele iria comprar. Agora, um livro, ainda mais se for um livro estrangeiro, que você vai precisar gastar um pouco mais para comprar, e enfim, você não encontra facilmente disponível em qualquer livraria, aí não vai mesmo. Não vai. É, o que eu falei tem tradução em português. Eu tinha falado daquele A Corporação. Não sei se você conhece. Não, não conheço não. Sim. É, daquele. O ator chama Nicolas Hager. Ele faz um revisionismo de toda a história do século XX do ponto de vista de interesses globalistas. Então ele reanalisa desde as guerras, passando também pela Guerra Fria e todos os conflitos que também tiveram na segunda metade, analisando do ponto de vista principalmente dos interesses da família Rockefeller e da família Rothschild. Certo. Então ele vai fazendo uma análise. E mostrando, primeiro, quem sempre os documentos, quem financiava as revoluções, de onde vinha o dinheiro, o que tais empresas ganhavam com isso. E é, eu tenho que às vezes passar, porque eu falo, quando você está discutindo com uma pessoa que você sabe que ela não sabe, eu não sei como falar isso de forma humilde, mas eu preciso falar, cara, eu te ouço, tudo bem, mas está te faltando conhecimento. Se você quer argumentar, tudo bem, mas você precisa porque eu perguntei para ele, você já ouviu falar do Clube Bilderberg? O cara falou não. Você ouviu falar, já ouviu falar da família Rothschild? O cara falou não. Falo, então como é que você quer discutir comigo globalismo ou falar que não gosta dos planos globalistas se você não sabe nem os principais envolvidos no assunto? É, cara, mas é realmente é lamentável, mas isso daí é um tanto quanto que uma imagem geral, não só aqui do Brasil, E quanto de outros como eles, países também. não, é no mundo inteiro. Eles controlam toda, porque eles controlam toda a mídia. Se não me engano, a da mídia ocidental, né? Quando eu digo ocidental, seria da Europa ocidental para cá, pegando as Américas e tudo mais. Acho que seis empresas são donas de tudo. Quando você vai olhando os cartéis e vai olhando quem que comprou quem, qual grupo, é holding de qual grupo. Você chega em seis empresas só. Então, se vai contra o interesse globalista, é óbvio que agora a mídia vai tentar fazer de tudo para falar que foi uma má ideia essa saída da União Europeia. Ah, é óbvio, né? E aí eu fico pensando, a gente tem uma vitória, mas essa. E agora, como fazer para essa vitória ser bem vista? Entende o que eu estou dizendo? Porque se logo em seguida eles conseguem fazer uma lavagem cerebral no mundo inteiro, então como é que essa vitória ela não, ela pode também ajudar numa vitória deles? Porque isso já fica mal visto até para no futuro conseguir ganhar outros plebiscitos. Olha, Ou para independente. aumentar aquela imagem que. Ou para aumentar aquela imagem, né, de que um país tem a sua soberania, é racista, entende? Um país que quer poder se autogovernar e não receber ordens de um super-estado que quer mandar no mundo, ah, isso é racismo, não pode. Veja, o poder dessa gente, o poder da mídia, né, dessa máfia internacional. Reside justamente no fato do crédito que as pessoas dão a ela. É, do momento em que as pessoas deixarem de recorrer a esses meios de informação para obterem, formarem as suas ideias, né, sobre as coisas, o poder deles vai ruir. E o que importa é que, com o Eu resultado tenho esperança positivo desse disso. referendo, com o resultado positivo desse Mostra que tem referendo, gente. vai, pode falar. Eu ia completar o que você disse, que o resultado positivo mostra que tem bastante gente que está acordada. Sim, Que e todo não mundo só que votou isso. pela saída, alguma noção tem do que isso importava. Mesmo com toda a mídia e toda a pressão que a pessoa vive em volta, falando contra. Veja, já o resultado, a coisa mais positiva que pode ser traçado do resultado do referendo é que é provável que ocorra um efeito dominó. Vários países na Europa já estão querendo fazer referendos também para se separarem da União Europeia. Entendeu? Enfim, isso é muito Sabe, positivo. eu já percebi que é o seguinte, pessoas que têm opinião diferente da mídia não são poucas mais. Agora, com a era da internet, aumentou muito. Mas essas pessoas, elas são muito quietas, elas têm medo de expor suas opiniões. Então, a gente só descobre que elas existem quando tem votação mesmo. Entende? É, o problema é que Olha os Estados Unidos, por exemplo. Você vê o sucesso que quando o Donald Trump está fazendo uma eleição onde não recebe nenhum dinheiro globalista, né, se autofinancia e consegue o sucesso que ele consegue, sendo que ele tem muito menos dinheiro para a campanha do que os candidatos. Ele é bilionário, mas os outros candidatos são financiados por muito mais bilionários. Quando você vê o sucesso que o Donald Trump alcança, você vê que tem muita gente que pensa diferente da opinião pública, da opinião dominante. Mas essas pessoas não abrem a boca, porque elas têm medo. Se eu vou falar, eu apoio o Donald Trump, tá vendo? Você é um racista, você odeia mexicanos, você quer que todos os mexicanos e todos os árabes morram. Então a pessoa está quieta, mas a gente está vendo que elas existem por essas pesquisas e pelas eleições. Mas você lá, você pode até São pessoas abrir a que estão. boca para falar. Quem vai lhe dar Mas as pessoas espaço? são Ninguém coagidas. na mídia. As pessoas são coagidas, né? Não, além disso, eu estou falando de uma questão que vai além. Mesmo que alguém, até que seja, que fosse uma figura da mídia, um ator, alguém conhecido, que fosse falar que é a favor, por exemplo, do Trump, você acha que algum desses meios de comunicação totalmente controlados e que seguem uma determinada agenda, você acha mesmo que esses meios dariam voz a dariam espaço para essa pessoa? É óbvio que não. Logo tentariam boicotar. É claro, Logo teriam tentariam silenciariam, sumir. simplesmente não passaria nada para o grande público. Não, é que nem, o Brasil é bem parecido com isso. Quando você vê Jô Soares apoiando Dilma, toda essa mídia chapa. No Brasil a gente chama isso de mídia chapa branca, né? A quantidade de artistas apoiando o governo. Então, no fundo, o mundo está em conflito entre 98% da população contra uma elite. Só que desses 98%, muitos estão lutando contra seus próprios interesses por não saberem, porque os outros 2% que controlam toda a informação. Sim, mas o que você mais vê são pessoas, as pessoas lutam pelos escravizadores delas. Sim. E quando você vê, por Tipo no filme exemplo. Matrix, né? Hã? Você deu um exemplo no filme Matrix, que tem pessoas. O personagem lá, Morpheus, fala: ah, tem pessoas aqui que estão tão acostumadas com esse sistema que as escraviza que dariam a vida lutando por esse É, sistema. exato, é um bom exemplo. Essa frase dele se encaixaria perfeitamente na realidade mundial, né, em que nós vivemos. As pessoas odeiam algo que elas não sabem, porém elas dizem odiar o sistema, é uma coisa nebulosa que elas mesmas não sabem, não conseguem identificar. E lutam geralmente contra aquelas pessoas que querem acabar com essa escravidão. É uma coisa terrível, cara. Realmente é terrível. É uma coisa. É uma manipulação muito refinada, né? Muito. Extremamente refinada. A manipulação que a gente chegou. Na verdade, tem gente que. aqueles ideais do século XIX, quando tiveram os primeiros psiquiatras que falavam, ah, a gente pode tratar o ser humano só como uma máquina sem alma, onde basta você dar o estímulo certo que eles vão reproduzir o comportamento que você quer. Infelizmente, isso foi levado muito a sério. Então, hoje você tem justamente aquele que é mostrado como o coitadinho, o oprimido, é justamente aquele que tem todo o apoio de todo o poder e de toda a mídia do mundo. Sim, vamos dar um exemplo. Você vê, vamos analisar o caso dos Estados Unidos. Você vê esses comunistas, esses esquerdistas, que são, né, os partidários da Hillary Clinton. Cara, a Hillary Clinton é a mulher que recebe milhões e milhões de dólares dos altos, dos grandes financistas, daquela aquele pessoal que são os donos de bancos. E George acham que, Soros, exato, ele é só um dele. sauditas. Entendeu? Quer dizer, ela é o sistema. Ela é a encarnação da coisa. E a pessoa realmente ela se convenceu de que, sendo partidário da Hillary, ela vai lutar contra a desigualdade, contra o sistema, contra aquela coisa nebulosa, sei lá, que ela nem sabe o que que é. Meu Deus, a pessoa não consegue enxergar que aquela mulher é a Sim, mas própria encarnação da engrenagem do sistema. Funcionando é aquela mulher. Mas a pessoa preferiu ficar cega. Ela preferiu realmente ficar dentro da Matrix, né? Vivendo no mundo de e sonhos dela. para manter a pessoa na Matrix, o inimigo ele tem que ser sempre meio nebuloso mesmo. É sempre uma entidade meio difícil de definir quando você fala, né? Sempre o sistema. O mundo injusto. Vamos ser sinceros. Aqui, ou no país que a gente mora, nós não temos a liberdade de expressão para definir claramente o que que é a coisa, né? Não, não temos. Se Não, não só eu aqui. falo aqui, Em infelizmente, vários países da Europa também, não. eu vou ser, vamos ser enviados para algum gulag. Mas nos Estados Unidos, excepcionalmente, sim, eles podem. Você tem liberdade de expressão total. E lá as É, pessoas não. falam o que você tem de sites, de Sim, publicações, programa de revistas, rádio. programas de rádio, livros. Livros a um preço ridículo, que por um preço inexpressivo, por um valor de frete ridículo, entregue na sua casa em poucos dias, que você pode comprar ali e se instruir. Você acha que vão tentar destruir essa E verdade? ainda assim as pessoas conseguem se manter na mais profunda ignorância. É um fato fantástico, entendeu? Sim. Não, porque eu concordo. Assim, eu acho que tem mais liberdade nos Estados Unidos do que na Europa. Ah, mas isso é óbvio. Isso é Mas óbvio. eu. A União Europeia hoje, a União Europeia tem vários patriotas que fazem uma analogia perfeita, que a União Europeia é a nova União Soviética. Tá virando? É. Entendeu? Caminha pra isso. E que, inclusive, dizem que as leis hoje da União Europeia, algumas engrenagens jurídicas da União Europeia são até mais draconianas do que algumas formas de imposição de leis dentro da União Soviética, dos Sim. países que formavam a União Soviética. É uma coisa impressionante. Eu vi uma cidade na Suíça. Não, na Suíça não, desculpa. Esquece, falei besteira, não foi na Suíça. Mesmo porque a Suíça não era União Europeia. Foi uma cidade em algum país da Europa Central que eles não queriam receber refugiados. Eles tiveram que pagar uma multa enorme. Quer Eu dizer, cadê a vi sobre esse democracia? O caso povo. aí. Eles não podem se autogovernar, quer dizer. É, você lembra? Eu não lembro onde foi, eu era algum país da Europa Central. Você lembra? Eu vi essa notícia, mas eu também não recordo qual era o país nem a cidade. Quer dizer, a ideia da democracia não é um povo poder tomar suas próprias decisões? Então, como é que um povo é multado pela sua decisão de não receber refugiado? Então, você está numa coisa, é uma ideia totalmente draconiana. Você, quer dizer, a União Europeia impõe, você vai, então você leva a multa. Exato, é isso mesmo. Ainda tem ainda tem a opção da multa, daqui a pouco não vai nem ter a multa Não, mais, daqui é a você vai pouco e acabou. vai, e se não quiser, vai entrar lá algum exército da OTAN, vai tomar estado, vai se tornar um estado de sítio, vai assentar os caras lá à força, cara. E vai mostrar na mídia, a OTAN combate os racistas. Exato. Né? E, ah, não, e aqui, né, a massa de intelectuais, né, brasileiros Ah, aqui é uma negação. vai achar que tá certo, que nossa, Não, que aqui absurdo quase. é esse? Cara, é lamentável, infelizmente é Não, lamentável. o Brasil ficou uma coisa draconiana nesse aspecto, principalmente da parte da informação, porque todos os. Prefiro falar até entre aspas, intelectuais, formadores de opinião, a maioria hoje é chapa branca. O PT conseguiu, porque, meu. Se falar agora não é o PT, é o Temer, tá bom, mas você não desfaz em poucos dias o que o PT fez em 12 anos, né? Mas não Eles conseguiram só. fazer com que todos os formadores de opinião e artistas do Brasil têm ligação com algum programa do governo. Mas veja só, a coisa é tão medonha que não é. Não, veja só pelo lado da esquerda. Se você olhar para o lado da direita. E eu acho que no tempo aqui que nós temos aqui do nosso Hangout agora nem vale a pena entrar em maiores detalhes sobre as figuras que são as estrelas da intelectualidade direitista brasileira. A coisa é diametralmente oposta, mas é igual na asquerosidade. Entendeu? Essa direita liberal, libertária. Não só isso, cara. Não só ali, não vamos tomar só por esse lado, entendeu? No fundo, no fundo, se você começar a perceber, se você analisar, você vai ver que a direita e a esquerda já não é tudo a mesma coisa. Eles servem, todos eles servem a poderes internacionalistas que querem um mundo globalizado, de uma maneira ou de outra, vamos dizer assim. Cada um talvez à sua maneira, mas querem. Eles buscam ambos o mesmo fim. Sim, é bom lembrar que governo globalizado, que essa ideia do que eles tentam propaganda como há um mundo unificado, sem fronteiras, onde todos são livres, na verdade, isso nada mais é do que você criar um Estado totalitário. Exato. As pessoas não conseguem entender isso, que quando você dissolve, você não está criando mais liberdade, você está ruindo a liberdade. E esse exemplo é só você passar em vez de olhar para um país, olha se o país fosse a sua casa. Você tem mais liberdade se você manda na sua casa, né? Você ou a pessoa que mora com você. A partir da hora que a sua casa não pode ter muro e qualquer um pode passar, acabou a sua liberdade, porque você não tem mais o poder de arrumar, sei lá, o seu quarto da forma que você quer. Eu tô passando na. Passa o seu vizinho. Pode ser o vizinho, pode entrar e pegar as coisas e bagunçar tudo se ele quiser. É só você passar isso para países. Exato, mas então, foi justamente por isso que eu dei a sugestão ao interlocutor com quem você estava debatendo, que se ele é uma pessoa que Nem debatendo, propõe. né? O cara não sabia muita Ah, coisa. sim, mas é. Vamos considerar. Mas era para ver a opinião de uma pessoa comum. Se ele propõe um mundo sem fronteiras, que ele comece dando exemplo com a casa dele. Que ele abra as portas, derrube o muro. Arranque a porta da casa dele, tire grade da janela e ele comece dando exemplo. Que a casa dele vai ser também sem fronteiras. Certo? Ó, ô Vitor, antes de. Como o tempo tá acabando, eu queria que você falasse um pouco, que também ainda não sei muito o que concluir sobre isso, mas qual que é o futuro dos planos da nova ordem mundial com essa saída da Inglaterra, da União Europeia? Olha, hoje mesmo eu estava vendo algumas notícias, eu nem consegui ler por inteiro, mas a manchete já era o Jorge Soros dizendo que a dissolução da União Europeia era praticamente inevitável. Então eu acho que nós estamos vivendo, graças a Deus, um momento muito bom. Apesar de todas as desgraças que vêm acontecendo, Pera, o esse Jorge fato do Soros, Brexit, ele era abertamente contra a saída. ele é abertamente. Ele não era, ele Então, agora continua se sendo. eu se ele fala agora que é inevitável. E não é porque ele está apoiando, é porque ele está fazendo uma análise da situação política no momento. Sim. Entendeu? E eu acho isso Pensando muito no bom. O que nós podemos esperar em algum tempo, agora para o futuro próximo, é, creio eu, né? Alguns outros países europeus iniciando o processo de consulta popular para saber se a população quer manter o país na União Europeia ou não. Esperemos que vários países venham a fazer isso, que a população, as populações se decidam por sair da tirania da União Europeia. Que não vai ser o fim do mundo, isso é tudo palhaçada. Não vai ser No contrário, o o fim fim do do mundo é mundo. ficar. Vai amanhecer um novo dia, vai estar todo mundo trabalhando, todo mundo tendo que comprar coisas, todo mundo tendo que produzir. Isso é terror psicológico, barato. Certo? Então o que nós podemos é isso. Para o final do ano agora nós temos as eleições nos Estados Unidos. Vamos torcer e esperar que o Trump vença essas eleições. O Trump, que é um isolacionista, né? Ele não quer os Estados Unidos envolvido em problema dos outros, em outros países distantes. Ele quer resolver os problemas da América. É, make America great again. Sim, não E só isso, né? esperemos, vamos esperar, eu torço muito para que ele consiga ser eleito e só abrindo uma aspas aqui, que o Trump não é perfeito, não é o político perfeito, maravilhoso, porém, dentro das últimas décadas de políticos americanos, talvez seja a melhor opção que já surgiu, né, em algumas décadas lá. E que com a eleição dele, venha a alavancar os movimentos nacionalistas e patriotas em todo o mundo ocidental. É, porque dá exemplo. É que a mídia tenta abafar. Quando teve a crise migratória na Europa, por causa da guerra na Síria, teve muito protesto contra a islamização, pedindo soberania de volta. A mídia fez um trabalho para abafar isso. Eu lembro que eu olhava na internet, tipo, você tinha 50 mil pessoas na rua em Dresden, você não via uma palavra inteira na mídia mainstream. Então, eu acho que assim, a gente esperar que as pessoas acordem, como não, é um trabalho demorado mesmo. Mas é algo que a gente não pode perder esperança. Sim. Porque é demorado, vai quando a pessoa comum começa a acordar, vem toda a mídia falando o contrário das evidências que ela está vendo. Aí às vezes a pessoa, tipo, ela fica meio um parafuso, né? Se diz a linguagem popular, porque a evidência do que acontece no mundo para ela é uma e o que a mídia diz é outra. A pessoa vê que não dá para acreditar nos dois. Só que para ela a mídia sempre foi a imagem do que acontece no mundo. Então é uma coisa lenta, demorada, mas que pode acontecer. Despertar o nacionalista. Não, mas esse despertar está acontecendo. Deu para ver que na Inglaterra com o resultado da eleição, mesmo que tenham tentado fraudar, deu uma coisa que me deixou otimista. Eu vi que o pessoal globalista ainda não controla tudo. Essa eleição é um perfeito exemplo de algo que não pode ser controlado. Não puderam impor um resultado. Exato, exato. Quer dizer, eles ainda não controlam tudo. Apesar daquilo que eu falei mesmo sobre, por exemplo, seis empresas controlarem toda a mídia ocidental, as faculdades aparelhadas, né? Tipo, quase tudo que a gente conhece nesse mundo corrompido por dentro. Mesmo assim, ainda não é tudo. Exato. Então E é você por pode ter. isso que o nacionalismo, o patriotismo é tão importante. Porque as nações só se irão libertar dos tentáculos do globalismo. O nacionalismo é se autogovernar, é isso que as pessoas não Exato. entendem. O Eu mundo vou. sem fronteira é você perder a chance de se autogovernar. Exato. É a chance do povo, de um povo decidir seu próprio destino. Exato. Que para quem quer dominar o mundo, quando eu falo dominar o mundo, às vezes as pessoas acham meio ridículo, que parece plano de vilão de desenho animado, né? Mas essas coisas são tão caricatas que essa definição serve exatamente pro que a gente tem hoje. É difícil acreditar, porque não parece coisa real, né? Parece coisa de vilão caricato de desenho, mas o plano globalista hoje nada mais é do que isso, tentar dominar o mundo. Sim, segue a todo vapor. E nacionalismo é uma barreira. Quer dizer, é a pior barreira, talvez. Sim, verdade, e vamos esperar que a coisa venha a se fortalecer. Surja outros referendos pela Europa. Com certeza. E referendos que deem certo, né? Com Com certeza, certeza Edgar. vão tentar manipular também esses referendos. Né? Com certeza vão tentar manipular os próximos referendos. Acho que eu, por hoje, era só isso. Beleza, então, Edgar. Obrigado por mais esse. Alguma consideração final? Não, eu acho que tudo que já tinha para passar aí, nossos ouvintes já foi falado e que eu poderia deixar que as pessoas venham a se informar mais fora dos meios, né, da grande mídia. Que as pessoas busquem informações por outros meios alternativos. E não perca, não perca paci... não, não é, não perca esperança, porque deu para ver que as coisas podem mudar. Com certeza. E a mudança só depende do povo. E saber ter paciência, que se você vai alertar seu vizinho, você não vai acordar ele em um dia. Sim, é um trabalho de. Pessoa no primeiro momento, É um a trabalho pessoa já tem a de. sua opinião, aquela opinião chula, né? Que a pessoa criou em 5 minutos porque tem que ter uma opinião, como a gente falou hoje, e a hora que ela entra em contradição com essa opinião, até a pessoa repensar tudo, leva um tempo. Então, beleza. Boa semana. Obrigado e para você também, Edgar. Tudo de bom. Tudo de bom.